Ele com a Gina 1-0, curva direita, subida da El, Leda Motiva. Ele apresentou 1-0, Piraí, Umbade, apresentou 4-4, Pagog. 5-0-0-3, Transponder, controle 1-2-0, decimal 8. Exato, 4-3-6-0, recorda a pista 1-0, curva direita, apresentou da El, Leda Motiva. Apresentou 1-0, Piraí, Umbade, apresentou 4-4, Pagog. São 3897 para o táxi, 194 a bordo, alternando com o fim com 3 horas e 50 de autonomia. São 3897, táxi utilizando via Pátio Índia, ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajustando a 098, bom voo. Autorizado táxi, ponto de espera 1895, 098, ajuste, boa, TV 97. Bom dia, ground, ajuste, staff 1, to information, Oscar, request taxi. 6-6 or more, feeling during 3 hours, alternate, Salvador. Argo 2512, taxi approved via Apron 3 and 1 Apron. Taxi India, holding point, call tower 118, decimal 95, on cemetery 1018. Follow Argo 320 of Sun Company. Yeah, clear taxi Apron India, approaching holding point 118, decimal 95. And we'll follow the Airbus. Clear to land, runway 10, the wind is 100 degrees, 10 knots. Please land 10, Portugal 0 knots. Boa noite, após a passagem do Alfa 330 da Portugal, a linha aí mantém, cabeceira 10. Após a passagem da nave aérea Portugal, autorizada a linha e manter 10, 3897. O 1645, cópia? Sim. Yeah. Autorizado Vitória, nível 660. Decolagem da 10, curva direita, subida da Euleda. Após Leda, voa direto Vitória. 05010, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, decolando a 10, curva direita da Euleda. Após Leda, voa direto Vitória. 05010, transponder, 1208, controle. Boa. Voo 9435, correto, transfero para o chuveiro de acionamento. Ah, já está pronto o voo 9435, para o portão 2. Portão 2 é o número 2, para o push. Está na guarda. Portão 9, aguarde aproximadamente 1 minuto para o push 6259. Aguarda então, 6259. Surrender 10. Maintain holding point runway 10, just 1-2. Portugal 021 off on the ground at 1-2. Turn your right and call ground 121, decimal 1. Mother right and call ground 121, decimal 1. Portugal 021 off, boa noite. 259, correção, tem condições de iniciar agora o push? Já momento. Livre, chame táxi 6259. Portugal 021 Alpha, it's over the ground. 021 Alpha, muito boa noite. Good evening, Portugal 021 Alpha, clear taxi via Alpha, Hotel Taxi Juliet, sir. Via Alpha and also taxiway Juliet, in Portugal 021 Alpha. Azul 2712, cleared line up and maintain runway 10. Bring position, maintain runway 10, Azul 2712. Então 3897, decolado aos 13, chame agora o controle 119-35, tenha um bom voo. 1935, chame 3897, uma boa Azul 2712, cleared for takeoff, runway 10, the wind is 100 degrees, 08 knots. Clear for takeoff, runway 10, Azul 2712. E 119, decimal 95, Aluxana 018, seguindo a aeronave da companhia, sinalizou o pushback no portão 04. Tem que fazer o vídeo, seguindo na companhia 0462, no nosso nível de pronto. Nosso trabalhador, Sana 62, já no passo. Ocean M6201, boa noite, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10, Ocean M6201. Azul 2712, airborne at 15, call now some of the departure, 12, correction, 119.35, have a nice trip, sir. Departure control 119.35, good night, sir, thank you. Bom, meia 45, rapaz, aeronave da Bianca, livre a retaguarda, está autorizado para o feedback no 02, time de ataque. Portugal 021 Alpha, clear and Juliet, gate 11. Juliet, gate 11, Portugal 021 Alpha, boa noite. Boa noite, usa 3283, gente da informação Papá, no portão 1, por favor, autorização Brasília. 323, prepara a Arbor Alefa, guarda-copia. Arbor Alefa, guarda-copia, 323, 823. A 201 livre decolagem pista 10, vento uma centena, 8 nós. Localizada decolagem pista 10, cinema 2, 0. Eu comandei na 10, curva direita, subida Arbor Alefa, e eu aperto 1 a 7. 5 0 no 5, transponder, controle 120, depressão. Controle 119, decimal 35. 25, nada. 0, decolador 1-0, no perfil 16, Arbor, posição elétrica, curva à direita após decolagem, intercepta após elétrica, posição luz 1-7. Transponder 5-0, 1-5, controle 1-1-9, decimal 3-5, 3-2-2-3. Correto, para posicionamento. Na 201, decolou 19, controle 1208. Correção, 119, decimal 35. Retificação é 1935, controle Oceania 6201, boa. Boa, Oceania 6259, ali mantém a 0. Ali mantém a 0, 6259. A 259 tem livre decolagem da 1-0, vento 1-1, 0 graus com 9 nós. Chegou 1645 com 125 a bordo, 3 horas 45 com 20. Taxi direito via Índia, monta de espera torre 118, decimal 95, ajuste 108, bom bom. Direita Índia, zona 5, torre, leva 5 a bordo. Oceana 259, decolou 22, controle 11935. 1935, Oceana 6259, boa. Boa. Então, agora a última 65, pode tiver, mano. Boa noite, na 645, autorizado a alinhar e manter no zero. E mantém no zero. Livre decolagem, vento no 0 graus com 10 nós. Decolou elevador 103197. 103197. Prepara a subida da El, é 01 minutos, cópia. Confirmando, da El. Leda Irumi. Da El, Leda Irumi, aguardando, obrigado. Pronto para cópia? Prossiga, 3197. 3197, autorizado para Serra Bravo Golf Lima, via para November 857, até Molo Sul, nível de voo 340, pertinho 10, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi, controle 119.35, transponder 5025, 31197. 340 para o Galeão, decola da 10 curva direita da El Leda Irumi, intercepta per November 857 até Moço, controle 1935 e transponde 5025 131197. Protegimento correto 131197, chame pronto para o pushback acionamento, confirme somente seu portão. Estamos no 7, chamará 3177. Amador, boa noite, voo 705, estabilizado no S-Ray. Voo 705, está em contato visual, tem livre pouso, pista no zero. Vento uma centena com 99. Centena com 99, certo. Solo, Salvador, da 3283, pushback, acionamento no 1. 3283, portão 1, aprovado, pushback, acionamento, Simtax. Livre, pushback, acionamento, 3283. No solo 40, livre direita, ano 21, decimal 1. Direita 21, boa. Salvador, gol 1705, boa noite. Boa noite, gol 705, autorizado Alfa, chama ingresso da Taxi Juliette. Alfa, por favor, da ingresso da Juliette. Solo da 3283 para o táxi com 122-122 a bordo, autonomia de 3 horas e 10, alternando com fim. Copiado 122, 3 e 10 com fins. O TAM 3283 tem táxi aprovado à direita, abre o ponto de espera da pistola 0, ajuste no 018. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, até 3283, tem um bom voo. 3283, ciente, direito, até ponto de espera da 1-0 e a torre 118, decimal 95. 3283, obrigado, boa noite. Ótimo. 1705, observando o Airbus da TAM, autorizado ingresso Juliette, portão 02, 1705. Livre ingresso Juliette, portão 02, 1705. Torre, boa noite, está 3283, por alto, ponte para dar 1-0. 3283, torre 118, decimal 95. Está 3283. 3283, boa, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 9, 0 graus, com 7-9. Alinha e decola da 1-0, está 3283. Boa noite, voo 1099, tá fim de informação passar, autorização 3830, confirme. Voo 099. Boa noite, papai. Confere. Confins, eu tenho 360 aprovado. Pronto, papai. Bolo 099 autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa direto posição Elefa, controle 120, decimal, correção, controle 119, decimal 35, 119, decimal 35, transponder 5032, voo 099. 5032? Sim, 5032. São 1099, atualizado 360, com prova de plano de voo. Vai decolar da 190, vai com você direita, saída Árvore, após Árvore, direta Lerpa. 1935 é o controle 5032, transporte. Protegimento correto, voo 099. Claro, portão 10, chame pronto para o pushback acionamento. Demora pronto, 099. Agora as 48, controle 7935. 73283. Solo Salvador, 331, 900, pronto para o decentramento, esquerda. Clipper 2, veio muito baixo, confirmei. O TAN 3197 pediu push estacionamento da 7, é isso? Ah, sim, copiado, no portão 7 tem livre, TAN 3197, chame táxi. Para o táxi, como recebe agora o 3197? Check rádio, TAN 3197. 3197 ainda está muito baixo, mas agora já bem mais inteligível. Correio é 4. Obrigado, checar os parâmetros. 197, ponto para o site, com 3 horas de descendo, alternando Guarulhos, estamos com 212 a bordo. Estrada 212, 350 Guarulhos, Tantrigues 197, tem táxi aprovado via pátio principal em Índia, até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 019, acabou de mudar agora no 019, do ponto de espera quando pronto, time torre 1 no 8, decimal 95, Tantrigues 197, tem bom voo. Salvador, 3197, autorizada a linha de colapso pista 10, vento na centena com 62 nós. Na linha de colapso 10, 3197.